Hoje, o tema da palestra, né? Momentos de tristeza. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, 22. Então, a gente já sabe que a gente tem esse conforto, esse consolo em saber que o Mestre sempre está disponível para nós. Quantas vezes, muitas e muitas vezes, com certeza, todos nós já sentimos esses momentos de tristeza sem nenhum motivo assim aparente, sem uma razão forte, que a gente fica pensando, por que que eu estou sentindo isso, né? Mas nós sabemos, nós espíritas, que todos nós temos algum grau de mediunidade, independente de ser espírita ou não. Todo o ser humano, isto é inerente ao homem, tem algum grau de mediunidade. E esta mediunidade nos torna seres mais sensíveis quando ela é mais aflorada. E muitas vezes nossa sensibilidade prevê algum fato, algum acontecimento, algum aborrecimento, algum problema que vamos enfrentar, que vai vir pela frente. E a gente pressente isso. E isso nos causa uns momentos de tristeza. E eu sou testemunha que realmente é isso, porque há mais ou menos um ano atrás, ou um pouco mais, eu tinha uns momentos de tristeza, assim, que eu não sabia explicar. Eu pensava assim, por que que eu estou me sentindo assim? Eu nunca fui uma pessoa depressiva, graças a Deus. Eu nunca fui uma pessoa triste, graças a Deus. Mas eu estava ficando triste. E quando foi daí algum tempo, eu soube de uma enfermidade grave do meu filho. Era aquele sentimento que eu estava pressentindo que eu ia ter que enfrentar um problema muito sério que ia me deixar muito triste. Então, essas coisas, muitas vezes, esses momentos de tristeza, é a nossa sensibilidade aguçada. Nossa vida nem sempre apresenta um fato significativo também. Às vezes, né, surge assim, parece do nada, e dali a pouco isso também passa, essa tristeza. Já nos lembremos, aliás, de nesses momentos elevarmos o nosso pensamento a Deus, e fazer aquela prece fervorosa nesses momentos de tristeza, porque muitas das vezes pode ser algum irmãozinho desencarnado que está próximo a nós, para em nós achar um levitivo para aquele sofrimento que ele ainda se encontra. Na maioria das vezes é um amigo do passado, é um familiar, né, que pode estar ali precisando de ajuda. E quando a gente faz essa prece, a gente mentaliza também, se tiver alguém ali, que ele seja amparado, que ele receba todos os fluidos benéficos de que ele tem merecimento, que isso vai passar. E tem um outro detalhe, né, que a Bia colocou com muita propriedade a respeito, assim, da nossa família espiritual. A nossa família espiritual, é muito maior, inúmeras vezes maior que a nossa família consanguínea. E nós deixamos, quando viemos para cá, nossos amores lá na família espiritual. Porque de cada encarnação, a gente tem familiares nossos que estão na espiritualidade. Então imagina quantos amores nossos ficaram para trás. E o nosso espírito se sente prisioneiro dentro desse corpo. E saudoso para reencontrar os seus amores que ficaram no plano espiritual. Então, esse também é um motivo da gente sentir essa tristeza, às vezes é uma melancolia, né? Parece uma saudade que a gente não sabe explicar de quem e nem por quê. Mas acontece. No entanto, não vamos pensar, aliás, que toda tristeza a qual somos acometidos seja culpa de espíritos. Né? Muitas das vezes são problemas interiores nossos. São a colheita de nossa semeadura do passado, das nossas escolhas equivocadas no passado, que nos trazem esses momentos de melancolia e de tristeza. Porque todas as dificuldades que a vida hoje nos apresenta, todas, ou nós as preparamos aqui, ou nós já as trouxemos da espiritualidade. Deus não é injusto com nenhum de seus filhos. Com certeza. Deus é amor, Deus não causa injustiças. Nós sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Se não é desta vida, foi de uma vida anterior. Portanto, as provas e as dificuldades que viemos enfrentar nesta encarnação nada mais é do que uma somatória se instalando em nossa alma e nos causando esses momentos de angústia e de tristeza. Porque muitas vezes a gente pensa assim: bah, mas eu suportei determinada situação com resignação, aceitando aquela situação. Só que são fatos e fatos que vão acontecendo na nossa vida, que vão se instalando em nossa alma, e isso acaba de vez em quando nos trazendo esses momentos de tristeza. Também as desilusões, As frustrações fazem parte da nossa vida desde lá da nossa infância. É uma coisa que começa lá na nossa infância, até por um brinquedo a gente se frustra quando é criança. Né? E isso é uma coisa que vai fazendo assim, que vai se acumulando. A frustração de determinados sonhos que a gente pensa em realizar. Muitas vezes o jovem que estuda, que se dedica, que se empenha para fazer um vestibular, para encaminhar sua vida, acaba não passando, e isso vai trazendo momentos de tristeza. E devemos, meus irmãos, termos muito cuidado com isso. Porque tem uma situação que às vezes a pessoa começa a se acostumar e a se entregar para essa tristeza. E isso nos leva a uma doença chamada de depressão, como um grande número da população sofre hoje em dia de depressão. Não quer dizer que toda pessoa que tenha depressão tenha também um processo obsessivo. Mas a depressão é um passo da obsessão. Porque a gente, quando fica triste, a gente abre porta, abre janela para fazer sintonia com espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória. Então, é muito interessante que a gente tome cuidado, que quando essa tristeza se repete muitas vezes, isso começa a acontecer seguido que a gente... Porque a gente não é só um corpo e não é só espírito. A gente é um espírito dentro de um corpo físico, que é esse veículo para o nosso espírito, para a gente poder se manter aqui na Terra. E nós precisamos estar sintonizados, corpo e espírito. Quando existe esta falta de sintonia, começam a acontecer esses fatos que podem nos levar à depressão, a doenças mentais, a doenças psíquicas, né? Então, a gente deve ter muito cuidado com isso. Sempre que devemos estar bem atentos pela nossa saúde física e espiritual. Porque somos espíritos dentro de um corpo físico. Para manter, né, este nosso equilíbrio e a harmonia dos dois. E assim, com certeza, se nós tivermos esse cuidado, se nós mudarmos a nossa sintonia, quando nós entrarmos numa faixa vibratória mais baixa, procuremos fazer uma prece, procuremos ler um bom livro, né, ouvir uma música que nos tire daquela faixa vibratória, para que nós entremos numa outra sintonia. Que com certeza, assim nós vamos estar protegendo a nossa saúde física, né, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual.